Bom dia, Colégio Autorizado, pista 1021, Antônio 2, Uruguai, 149. Santa Avenida, Colégio Autorizado, pista 1021, Antônio 2, Uruguai, 149. Okay, we're down to 2,000 feet on 1021, cleared for the approach of pilot X-ray. That's 229. Cupid está na realidade. Autorizado, mas que a coisa deve chamar ingresso. Established runway 10. Welcome to 29, I can text tower 116 at Valentine. 1895, American 229, connect. Escort 209, colo 47, controle Salvador 208. Controle Salvador 208, 04299, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, passa 1-1-0-0-10, saída São Paulo, 1-1, leda Mótima. Azul 4299, contato Salvador, com a Azul, subida saída São Paulo, transição Mótima, para o nível 3-0. Sobe São Paulo, leda Mótima, nível 3-0, Azul 4299. Copy, runway is wet, we're clear to land, runway 10, American 59. Chegou em Salvador, seja radar encerrado. Eu sou o 2772, 58 miles, southwest. Salvador, via lá, contato me. VS, control, 120, this moment. Na linha 31, próximo 10 horas, 15 milhas, rumo norte, essa linha de 1080, para o nível 090, Charlie 208. Capitão Voz, carro 12 quilos, próximo 11 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, essa linha de 1110, para 4 mil pés, Airbus 320. Eu Lake 229 on ramp 51, but there's an expect swing from Lake 221 this moment. Okay, right turn here, then another right contact ground point down American 229. There's one Uno red. Come on, get your eyes, let him enter the system of search. Central is north, and tomorrow we'll show you a central is sitting on a bridge at this small place, and contact my own base, tell you this morning. 9, chama o centro de 6, 1, 2, 8, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 3, 5, 8. Afirmo, 1, 2, 8, 2, 3, 5, 5, 9, 2, 3, 5, 8. 3, 04299, prossiga. Negativo de contato 2235 e 232, querida. Antônio, é autorizado, ingresso de colagem, a partir do hotel, viajo longo, grau 109. É, ingresso de colo através do hotel, cumpre com o perfil da Aquarão no Bravo, tomar. Thank you. 2, libera direito, meu nome é São Nome. Libera pra direita, 1, 2, 3, São Nome, 3, Romeo Mike Atlético, tem sim, chama João Delta, por favor. Agora fica 288. Sim, chama aqui, é a cor de leite. Usando a cinta guarda no pantera de granato, que colou à frente, com perfil de conflito, de saída conflitante, com menor performance. Está presente Coral, 8730. Fazendo assim, por certo, fazendo controle instalador, mantém a ponta 5.000 pés. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 1.20 graus, 1.9 nós. Corrija, nível 050. Cruzar nível 050, solicitação do controle. Decolagem autorizada, pista 1.0. Vento 1.20 graus, 1.09. Sim, decolagem autorizada, carteira 1.0, mantém proa até o 050, voo 1.09. Muito bom dia. meia, vamos no 095, cruza 2000 pés para o 360, mantendo a proa da pista até 5000, até o 050, com o 095. Bom, 095, contato com o Bernardo, colagem, mantenha os protagonistas no 050 e após, especificando a avaliação para o 51, 30. Após o 050, é autorizado a interceptar a saída ARPA ou no 30, né, apagou o 095. Para o 95, não quero virar para a restrição. Agora a direita, para chegar a Arbor 1 no Grande São Leste. Perfil da Arbor 1, né, né, favor, do 095. Mais fiz a colagem, sobre mantenha 4000 pés. Colagem autorizada pista no 7, vento no 0 graus e no 09. Confirme. Para ingresso na pista? Chame mais, fica com o 09, cancelada a restrição, chame controle Salvador 208. Charlie Mike, contato com a Bernardo Coragem, sua direção é da Coral 1 Bravo para o nível 180. Via Coral 1 Bravo, nível 180, pode chegar mais. Vamos tirar com o engenheiro sobre a evolução dele, a estação, e a parte de grande é o que aconteceu para o voo. Ventura 20 graus, 099. 730, esse contato com as operações? Para 2584, entre em contato com a operações. Lima, Lima, Alfa, está autorizado, chama para ingresso. O chão já está pronto? Mais um pouco de novo. Tá Papa Alfa Charlie Mike, mantém o nível de voo 0, 1, 0. Mantém 0, 1, 0, Alfa Charlie Mike. Alfa, Charlie Mike, liberação para evitar tráfego, convencido da prova 170. Esquerda 170, limitado a Alfa, Charlie Mike? 15 milhas. 15 milhas, Alfa, Charlie Mike, esquerda 170, 15 milhas. Funcionatório, colagem autorizada, pista no 7, vento, 1-1, 0 graus, 1-0 graus. Uma 36, mantém a posição, negativo decolagem. Mantendo posição para uma 36. Victor Charlie Hotel, decolagem autorizada, pista no 7, vento 1-1, 0 graus, 1-2-9. Uma 36, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1-1, 0 graus, 1-2-9. Uma 36, autorizada decolagem. Fechou o conflitante. 136, se chegou. Controle Salvador, mais Eco Zulu. Mais Eco Zulu, vamos ver. Controle Victor Charlie Hotel, Vitor Controle Victor Franca, Vitor de Esquerda, na Proa 240. Esquerda, Proa 240, confira nosso limite, senhora. Limite 10 milhas. Esquerda, Proa 240, por 10 milhas no limite, Vitor Charlie Hotel. Meu nome é Jack Juliette, linha 2 milhas, sobre... Moraes, o Salvador, Serviço Andarista, Rádio, chame o Centro de Cis, para encontrar o Salvador, em 1, 2, 6, 2, 6, 4, 5. Controle Mike Eco Zulu. Meu Mike Eco Zulu, está passando posição rotatória, radial 345. Mantendo 1000 pés, Mike Eco Zulu. Então, meu Mike Eco Zulu, para subir na tatuagem, chama todo mundo no outro lado. Chama todos, número 8 de forma de Eco Zulu. Todo mundo, 7-1, registra 2-2-0-2. Tá bloqueado. Todo mundo, 7-1, registra 2-2-0-2. Controle o Mike Eco Zulu para manter a posição rotatória na sua escuta. A torre pediu para regressar ao controle, 128. Salvador, autorizaria o controle Mike, pode. Não tem escuta, Mike, mantém essa escuta, Zulu. Você vai passar Alpha Charlie Mike, 2, 9 milhas, sul do Velho Salvador, outro lado da Coral. Vamos lá, Coral, Mike. Zona 7-1, para juntar o sequenciamento, mantenha a Proa 215, limite ao seu localizador. Acesso Proa 215, limite ao localizador. Acidente 7 para 4? Para 2.000 pés, ajuste na 021. Para 2.000 da 021. Controle Salvador, Puma 36, autoriza, Proa direto de Coral? Direto Coral, Puma 36. Direto Coral, Puma 36. Salvador, Santos, 3604. Estou no hotel, sou para o na 304, mantém o Palmeiro Lima Lima Alfa, decolador 2-1, mantenha por até 3 mil pés, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. Bom dia, Proa, Petrinha Rafael, bom dia, Graça de Malta. Portaria 2584, está na final. Controle Lima Lima Alfa. Papai meu Lima Lima Alfa, mantenha a Proa até 4.000 pés. Mantenha a Proa até 4.000 pés, Lima Alfa. Repouso 84, 0. Confirma, Proa Lima Alfa. Mantenha o perfil da saída árvore 1, não conhece os 3.000 pés. Iniciando a subida a voo, para manter 3.000 pés, Lima Alfa. Acessando o voo 171. Salvador, Alfa Tele Mike, Bozo, Onama 25, direto da Sérgio, já está vendo que é técnico possível. Estimado Bozo, 345. Bozo, 1, 7, 1, para o curso localizador, curva esquerda, metrô 080, alguém para 2006, ajustando para 2001, autoridade final, elemento crítico, está mandado com estabilidade. Já estabilizou, informará lá no estado, então, 17. Chamando a 312, chamo Centro Recife em 126-85, alterno 126-345. 126-85, alterno 126-45, chamo 61-312. Controle o Mike Eco Zulu, posição rotatória. Mike Eco Zulu, apontei o seu. Realizando espera sobre o resultado. Mantém escuta, mas não espera rotatória, Zulu. 1, 2, 3, 0, sendo inspeção, nessa via chegada, bom dia de 1, para nível de voo 0, 5, 0, ajuste no 0, 2, 1. Papá Sérgio está aguardando no ponto de espera devido a um tráfego na final da 17 para Pouso e o tráfego que decolou à frente também no perfil da saída Arbor 1. Estamos aguardando coordenação do teu controle de Salvador. 95, 2, 1, 4, 5, 2, 1, 9, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 9 e através da IMAR para prosseguir pouso no 7, informa um tráfego Boeing da Gol agora 9 milhas para pouso pistão no 0. Sinal pistão no 7, vai informar baixar de checado do Rio. Pouso 7, chamou a torre? Positivo, estabilizado no final. Seguinte, continua a aproximação, guarde pistão no 0 mesmo, para informação esquerda, helicóptero, prosseguindo a inicialmente descida para 500 pés, e espera no setor, sem interferência com a aproximação. Ajuste no 021, guarde pistão no 0 mesmo. Força aérea 2584, no salão 35, libere próxima direita via Eco, táxi via Alfa, mantém ponto de espera da Delta aguardando para o cruzamento. Via Eco, Alfa, mantém ponto de espera da Delta para o cruzamento da 2584. O meu Mike Echo Zulu, mantém espera no setor com curvas pela esquerda, aguarde a aproximação final no 7. Quando da Gol agora 5 milhas para pouso no 7, no 0. Sente, já mantém a espera, está através da IMAR. Com curva esquerda, o Mike Echo Zulu. Sim, Rádio 2, para a GPS. Rádio 2, 4, 2, Alfa. Capetinho, no animal, se a gente continua de pé. 1360. Final no 7 autorizado, aguardando autorização de pouso pistão no 7. Final no 7 autorizado, aguardando autorização para pouso. Está baixado e checado, o Mike acusou. Sente. já direto no coral. 3304, após o ponto banho da volta, usar da minha irmã, que estão usando. Alinhar e manter pistão zero após o banho. 3304. Banho, 3304, de volta. O botão do destino é estação de cidade. Gente, o Conselho 2584, mantém a tensão abaixo para prosseguir para a parte de autoridade. Não tenho muita tensão, né? A 3980 não chega para o ponto de espera 90. Gente, 9801, como número 1 agora no ponto de espera, mantém a tensão. Mantém aí, 01. Conselho 171, no solo aos 29, liberamos a Fox, chama o Paulo Salvador no 21, desse canal. 30 Fox, 219, modo 16. Papa Romeu, Mike Echo, Zulu, fogo autorizado, pistão no 7, o vento 1,00 graus no 2,9. Fogo autorizado, pistão 7, Papa Romeu, Mike Echo, Zulu. 3304, decolagem autorizada, pistão 0, vento 1,00 graus no 1,9. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 1,00 graus. Torre, Mike Cuzulu voltando. Mike Cuzulu prossiga. Para informação, o Mike Cuzulu vai pousar na cabeceira e aguardar tráfego para a ponte da rocha ingressar. Gente, Mike Cuzulu então após o pouso, enquanto pode prosseguir o táxi à frente, para que a aeronave possa prosseguir a cabeceira e após posterior o backtrack para o passo 4. Torre, o Mike Cuzulu vai pousar na cabeceira, vai sobrevoar a grama. Pela retaguarda da, do tráfego canaóstico da guarda. Gente. Conselho 2584, táxi autorizado via pista, reporte liberando na interseção para o pátio de autoridade. Beleza, pela pista principal, vai reportar liberando a pista para o pátio. Decolado 3304, Dono 230, isso é para 4 mil pés, deixa eu ver o meu jogo. 4 mil. Controle Salvador, taxa 2304, decolou cruzando 250. E gente, eu vou ativar o Salvador, já estou navegando para o de Coral. As 4. Dono 230, pista 190 presente em 7 casas. Deixa para 2 mil pés e ele espera em Lula com curva pela direita. Aqui pode fazer estar em 4 mil? Luna? 4 mil em Lula com curva pela esquerda, por favor. Aqui em 4 mil em Lula, curva pela esquerda, Luna, 260. Pode confirmar o motivo da transitabilidade? Aqui é 9801. Fecho. Colônia 250, acendo indicação, deixa a minha chegada a bomba de uma para o nível de voo 050, previsto estar na sessão de táxi. Pode colocar um elétrico. Colônia 250, como que a pista 90 está em praticada. Confirma? Colônia 10, ela está em praticada no momento, ele vai atualizar com o pássaro e a gente já vai estimando. Ah,